Pode crer, então pressou no rap. Tá gravando, hein? Vai, aperte o back. Escuta o rap, louco, olha o rap. Das ruas do Agreste, da 1 até a 7. Da 7 pra 8 é um pulo aos pivete. De mobilete, se pá até o chevette. Pra fazer frete, bolas, biriguete. E o vinho, uma gel, em garrafa pet. Um black e um rap em fita cassete. Aí é confete, pro céu se repete. Olha a cena e confira o poder da charrete. O zóio cresce, o cu fecha o leque. Um alerta pro Jack, olha aqui o canivete, ó. Comida pro Rex, larga de Cezé, vai caçar tua conquete. Pra quem tá em paz, o mundo é marquete. É confete pro céu, invadiu, se diverte. Bebou sem café, fica maluco, sem dar um prego cheio. Juntou, quer ver toda mulher. Se bugou, daquele jeito. Sem café, fica maluco, sem dar um prego cheio.